Ora, olá a todos de novo. Vamos então recomeçar os nossos trabalhos. E agora segue-se um momento musical, onde vamos ter o Joaquim Pederneira e o João Paulo Gomes, Joaquim Pederneira de Rio Maior e o João Paulo Gomes de Alcobaça, que nos vão apresentar saxofone e guitarra para um momento musical que certamente nos vai relaxar a seguir a agitação do intervalo e que nos vai pôr a todos com o mood certo para continuar as jornadas. E... nascer a alva luz do amanhecer, vem acordar a vida que dormia. A flor se abre ao seu calor, a ave do ninho sai do seu torpor e os meus olhos te abrem. Aleluia. Obrigado. Vamos agora tocar um instrumental e depois mais outro e depois vamos ter um momento de diversão. Aqui um bocadinho para o Joaquim mudar de instrumento. Ai, de antes ainda vai haver água. É, e não é só isso. Estava aqui a pensar, o Vasco pôs através da inteligência artificial que eu conseguisse falar francês, mas através da inteligência natural aqui o Joaquim Paterneira consegue pôr o saxofone a falar. É uma coisa incrível, é fantástico. Com amigos destes é impossível não viver alegre, não é? E obrigado, vocês são encantadores.